Objeto isso, Juliette Bravo. Whisky Juliette Bravo, chame em 1895. Muito obrigado. Oi, bom dia, Objeto Whisky Juliette Bravo. Juliette Bravo, prossiga. Juliette Bravo, você encontra no pátio 3, solicita autorização, reboque para o pátio principal, posição 04. Autorizado, reboque, reposta no término. Quem é que reposta aí? Salvador, muito bom dia, eu é o Bisnete Luiz e Juliette Mais. Bisnete Luiz e Juliette Mike, prossiga. No pátio 3, solicita autorização de reboque para o pátio principal, box número 09. Inicie o reboque, o senhor vai seguir o banco da companhia, reposte no término. E mantenha sua separação em coordenação com a equipe de solo, o Whisky Juliette Mike. Ciente, autorizado iniciar e manter a distância do Whisky Juliette Bravo. E reportará para o término do reboque, Whisky Juliette Mike. Juliette Bravo, informando que é o reboque no portão número 4, bom dia. Gente, o Whisky Juliette Bravo, bom dia. reportando o término do reboque para o pátio principal, boxe 09. Obrigado, Juliette, bom dia. Whisky, Juliette, Mike.